Chama então em frequência 1-9 decimal 9-5, altímetro 1-0-1-4. E a Índia no ponto espera 1-9-5. T-07, visual com Mag 737 da Gol, flexionando até o ponto de espera. Após o táxi do meio, motorizado prosseguir para o pátio principal via Juliette para o Gate 01. Paulo Salvador, bom dia, 1-2-6-0. 1-2-6-0, autorizado táxi via Alfa Juliette para o Gate 08. Alfa Juliette para o 08, 1-2-6-0. Zulu, Oscar Alfa, o senhor está cruzando sobre a pista, ok? O Gol 193 aguarde para o cruzar para a decolagem. Zulu, Oscar Alfa, já cruzou a pista, senhor. Tente Zulu, Oscar Alfa, vai manter o litoral? Mantém o litoral, não, 8. Apresenta, solicita 1 no 1000 pés, se possível. Utilizado no 1000 pés, corredor Axel, Zulu, Oscar Alfa. Conquista, correção, Salvador para Vera Cruz. Nível autorizado, mantendo 1 no 1000 pés, corredor Axel, decola a pista 1-0, primeira curva à direita, transponder 0-1-3-7, controle 1-2-0-8. Quebra quilo, confirme pessoas a bordo. Gente, Juliette, quebra quilo, para acionamento e táxi. Reporte. Quebra quilo, autorizado táxi, até o ponto de espera via pátio 1. Atenção, via quilo, alfa, após delta. Na mesma chamará a torre, na frequência 1-9-5. Salvador, bom dia. 1-3-9-7, não posso ver, está pronto. 1-3-9-7, bom dia. Autorizado LA, mantém cabeceiro no zero. Alinhar e manter no zero, 3-9-7. Uno 983, decolado aos 32, controle 120 decimal 8. 1-3-0-8, ABC. Salvador, Gol 1-9-83, decola. Elad. É o 4-3-6-0-9-83. Uno 397, livre decolagem, pistão no 0, vento 080 graus, 139. Livre decolagem, 397. Torna o Zulu, Oscar Alfa, controle. Mais curto, controle, Zulu, Oscar Alfa. Você deseja subir para 2500 pés ainda ou não? Tudo, mas... Sim. frequência. Tata Romeu, Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Tem 510, aposto nacional para pouso, na escuta do controle, Romeu, Oscar Bravo. Gente, o tráfego na posição de 3 horas, 8 milhas, mantendo no 1.500 pés. Papa Romeu Zulu, Oscar Alfa. Salvador, bom dia, agora no 397 da El. Papa Romeu Zulu, Oscar Alfa, informa o tráfego adicional, mantendo 500 pés sobre a Baía de Todos os Santos. Quilo livre de colagem, vento 090 graus, 13 horas. Será ataque, meu 400. Daniel. Gono 397, contato radar na decolagem, saída da EUS, doutor nível 360. 360, 397. Ele está passando através de Paripa, ingressando em Interlagos, 9 Brink Mike. Gente, vem na prova da rotatória, reporte na mesma visual com campo. Prova da rotatória, reporte visual com campo na bandeira que marca. Autoriza a curva direita para o Juliette Quebec, Kilo. Juliette Quilo autorizado, estima o controle 120, decimal 8. Juliette Quilo. Quilo. Controle Salvador, Papatango, Juliette Quebec, Kilo. Papatango, Juliette Quebec, Kilo, prossiga. Decolado, linha central para meu pé. Destino Veracruz. Gente, no meu país, que eu vou deixar, posso parar da barra. Campo, Novembro Yankee Mike. Experiência Novembro Yankee Mike. Frequência livre para coordenação Bravo Luiz. Luiz. Vitor 3, Recife, no D51, alterna 13395. 251-33-95-95. Vanderian Mike, Torre, 1-1895. 1-1895, Vanderian Mike. Bom dia novamente, Papa Romeu, Verde Yankee Mike, bom dia, continua a aproximação, rebate na final da 17, o ajuste no 04, vento 090 graus, 129. Câmera em que Mike, livre pouso, pistão no 7, vento 100 graus, 149. Livre pouso no 7, Alembrink Mike. Táxi Ocean é 6140, 128 a bordo, 2 horas de autonomia, alterna Recife. 6140, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, no mesmo chamará a torre, frequência 198 decimal, 958 metro no 04. Ponto de espera, torre 1895, Ocean é 6140. Sim, frequência livre para coordenação. Torre Salvador, boa, bom dia novamente, Oxanair 6140, ponto de espera da 10, está pronto. Oxanair 6140, bom dia, autorizado a linha de decola, pistão no 0, vento 090 graus, 159. A linha decola, Oxanair 6140. 3198, autorizado, chega da mar e desça para o nível 050. Autorizado da presente por hoje, TAP, 3198. Chile 1140, decola 246, controle 120, decimal 8. Controle 208, obrigado. Já, vovô. Controle Salvador, bom dia, Chile 1140. Chanel 1140, contato radar, saída PUC, suba para o 250. Para o 250, Chanel 1140. Controle, Chanel 1140, possibilidade ou a Jamo? Apresentado da presença pro de PUC, aguarde coordenação com Recife, Chanel 1140. Ok, muito obrigado. Então, pro de PUC, 1140. Oceanema 140 Recife, 12545, alterna 12685. Empresa 98, desça para 3.000 pés, ajuste na 014. 3.000 pés, na 014, livre da restrição em tato, reclamador? Afirmativo. Vitor Mike Quebec, prossiga. Gente, no 1510, corredor Veracruz, aposta através de Paripe, Vitor Mike Quebec. Controle, boa tarde, bom dia, Gol 1738, passa 170, desligou o meu lugar. Gol no 738, bom dia, autorizado chegada Mari, desça e mantenha 4.000 pés livre das restrições, ajuste no 014. Autorizado a Mari, 4.100 restrições, 14, ajuste o Gol 1738. Visão 98, desce para 2.000 pés, ajuste permanece, autorizado LSX8, pista no zero, resposta estabilizada. 2.000 pés, autorizado LSX8, 3198. A sua em curso é Índia? Pronto, cópia? Vai copiar Índia para a cópia do 260. Pulou 260, autorizado Salvador para Recife. Via o Peru IC 58. Livre autorizado 390, decola pista 190, primeira curva esquerda, saída pouca transição, Caju. Transponder 5552, controle 120 decimal 8. Autorizado com corte. Do nível 390, a Peruíste 58, qual da 90, primeira curva da esquerda, fica aqui, transição Caju. 2-0-8, controle de saída, gol 1260. 1260, posicionamento correto, aposto pronto para o posicionamento. Pronto, gol 1260, obrigado. Tango Vitor Maquedec, Vana Prodo, através de Paripe. Vana Prodo, através de Paripe, cara. Salvador, bom dia, Gol 9250 para Juliette. Gol 9250, bom dia, autorizado chega da Mari, desça e mantenha nível 050. 050 na Mari, Gol 9250.